O dia 15 de outubro na história. 1827, Dom Pedro I assina uma lei ordenando que em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do Império fossem criadas escolas de primeiras letras. 1864, a princesa Isabel casa-se com o príncipe francês Gaston de Orleans, Conde du. Pelo contrato nupcial, o casal fixaria domicílio no Brasil. 1966. Um surto de malária mata 2.000 pessoas na ilha de Marajó. 1975. João do Pulo bate o recorde mundial de salto triplo, com a marca de 17,89 metros. 1978. O general João Batista Figueiredo é eleito presidente da República por via indireta. 1994. Fernando Henrique Cardoso elege-se presidente. Esses são os fatos que fizeram o dia 15 de outubro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.